Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a chase. Dream at night, I can only see your face. Look around, but it's you I can't replace. Feel so cold. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 53ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iniciaremos um ciclo que representará uma pequena viagem pelo mundo. Que quero dizer com isto, amigos ouvintes, que vamos ouvir exclusivamente canções da autoria de artistas ou grupos provenientes de Londres, capital da Inglaterra, do Reino Unido e até mesmo da Grã-Bretanha e, com certeza, uma das capitais universais da música. As melodias que irão ser escutadas hoje serão, por certo, exemplo da importância e da centralidade de Londres no panorama melódico do nosso planeta. Iniciamos com a voz inconfundível de Sting, que interpretou um original dos The Police, Every Breath You Take, no caso, em versão acústica. Nesta viagem espacial, iremos dar vários saltos temporais. Hoje, por isso, são quadras mais espaciais do que temporais. E por isso mesmo, ouçamos de seguida uma melodia de 1999, dos Jamiroquai, um grupo também formado em Londres, 1992, cantam Can It Eat? You know this boogie is for real. I used to pop my favorite when she had, but then my chance to get to heaven's land. track to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, dance. Woo! Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. God can't beat him, now he is tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent. Exatamente, apesar de ser um grupo britânico e americano, em 1967, em Londres, surgiram os Fleetwood Mac. Ouçamos uma melodia de 1976, intitulada Don't Stop. começaram a sua carreira musical em Londres ainda são mais antigos que os Fleetwood Mac. 1964. Uma das suas canções mais conhecidas de sempre surgiu logo no ano seguinte, em 65. Chama-se My Generation. People try to put us down. Talking about my generation. Don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. Ainda antes de Fleetwood Mac e dos The Who, 1962, mais concretamente o mês de abril, viu nascer em Londres os Rolling Stones. Quando falamos em Rolling Stones, associamos a I Can't Get No Satisfaction. Man. Deixemos os grupos em paz. Viremos para os artistas individuais. Elvis Costello, também ele de Londres, em 1999, cantou um original do bem conhecido em Portugal, Charles Aznavour. Chama-se She. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care in ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Bandas formados em 1975, da parte este de Londres, o grupo de heavy metal chamado Iron Maiden vai interpretar uma música de 1983 chamada The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. ligado à cidade de Londres, nascido da capital inglesa, é Yusuf Islam, nascido com o nome Stephen Demetri Georgiou. Não sabem quem é, pois com certeza não saberão, mas se eu disser o nome Cat Stevens, já saberão a quem me refiro. Cat Stevens interpretou em 1970 a melodia Wild World. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Damos um salto de 30 anos, ou seja, para o ano 2000. O grupo Coldplay, formado 4 anos antes, em 1996, canta Yellow. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was called Yellow. was all yellow. And your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. So já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a grupos ou artistas provenientes da capital de Inglaterra e uma das capitais da música internacional, Londres. Ai, Londres, Londres, quem dera ir lá um dia, quem sabe, quem sabe. Na próxima semana, iremos viajar para outra cidade, com certeza. Quem sabe europeia, quem sabe até portuguesa. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. E para encerrar o nosso recanto, ouçamos aquele que é talvez o grupo de maior renome mundial. Entre aqueles que tiveram a sua origem em Londres, são os Queen. Formados em 1971, um dos seus maiores êxitos de sempre saiu para as lojas em 1975. Ouçamos Bohemian Rhapsody. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. To me.